Sì, e poi darai stabilizzato, sì, 2364. Questo traffico, andate. Sabato Charlie, Luna 42314, establish on ILS, runway 10. Então 3217, ciente com fins no 360 já aprovado, só mais 10 segundos para passar. Então 3560, Graça Juliette, portão 05. Juliette, portão 5350. Portão 3217, agora sim, copia? Autorizado com fins do nível 360 via rota Bridge, Up Zulu 96, após Up Zulu 96, Papa Alpha November, India Mike, após conforme rota do plano. Decolagem, pistão no zero, primeira curva à direita, realiza perfil da subida da El Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta Up Zulu 96. O controle Salvador 119.8 aciona 5441. 9.8. 98, já. Dado com 3360. É. Da Elleda, 30, Superzulu 16, PAC 119.8, 5441, Transponder. Okay, landing runway 10, winds 100 degrees, 11 knots. Let's land to the offer. Pega essa nave 02. 02, o portão autorizado, chama táxi, gol 1925. Chama táxi, gol 1925. Prossiga! 2000 axé, comandante. Thank you, sir. Aqui, ó, tá estagiando, ela não pode deixar o seu Bosch. Já voltou? Tá autorizado. Obrigado. Jorge Luiz já tá de volta ou não? Quem? Jorge Luiz. Tá de férias. Aí, coisa boa. Aqui é pro Delta Manati 1 no meu pé, confia. Autorizado Manati 1 no meu pé, decolagem da 17 com curva à direita, corredor Axé. O controle Salvador 119.8, aciona 0125 no transponder. Mike, é pro Delta. 1388, estamos centro, Recife na frequência 125.1, alterna 1.23.25. 2 a bordo, chama agora 1895 a torre para acionamento e táxi. O ajuste 1011, tem um bom voo, Mike, é com Delta. 1.23.25. 1.23.35 alternada, obrigado, bom serviço, 1.399. 1.399. Frequência 125.1, alterna 1.33.25. Ok, 125.1, alternada 1.33.25, voo 1.399. Afirmativo. Oscar Bravo, confirma. Oscar Bravo, frequência ali para coordenação. Azul 4206, solicita interceptar o ILS 10. Azul 4206, autorizado, final do procedimento LS X-Way, reporte autorizado. Chamada estabilizada. Trip 5364, complete final do procedimento, torre 118.95. Completa 1895 a torre, trip 5364, boa. Gol no 077, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo nordeste, passando 4 mil pés em descida. Airbus Eco 190. 7 no 077. 11. 7, baixou e travou, 5364. 5364 já avistado, tem livre pouso na pista no 0, vento 1,40 graus, 1,32. 7, livre pouso, 5364. Confirme para o solo. Dá o Vibilhaus. Obrigado. Solo Gol 925 para o tanque, 144 a bordo, 3:50 até no galeão. Vai reportar de Brando Litoral Vandael no 077. Decimal 95, o ajuste no 011, tem um bom voo. No 011, direita, ponto de espera, torre 1895, 95, uma boa noite. Delta, repartir o ataque. 2, chamador, boa noite, 1925, ponto espera, dá 1-0. 1925, mantém o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 1925. Boa tarde, passarelo 2231. Dá uma notada. Para o 360? Ah, 360 foi Leda. Boa Leda, 1077, subindo para o 360. Aqui é a pista que decola. Este é o número 1 da cópia, aguardando Romeu para a vossa. Estabilizou. 4206, Delta Charlie, confirma o equipamento. Gente, confirme destino. Ok. Corte no farol da barra, via corredor axé, 500 pés. No solo 54, livre direita, chame o solo 121, decimal 9. 1219, direita, 553 agora. Solo é o trip 5364, livrando. O trip 5364, boa tarde, tá visual com a TR da Passarida, que finalizou o feedback no FAT 3? Afirmativo, 5364. A posição indicada aqui no sistema é a remota 04 do PAT 3, prossegue via táxi lento, via quilo, atento ao palizador no pátio 3, atentando ao passaredo, trip. Atento ao passaredo, pátio 3, via Kilo, 5-3, né? O pouso do mesmo, autorizado NA e manteiga de 010. Deixa após o pouso da aeronave na final, ele mantém igual 925. Uno 55 na escuta. 3-1 para o TAC, 67 no POV, 6 horas e 30 de autonomia, alternativa será Brasília. Passarela 2231 no táxi em frente, segunda à direita via Índia, no ponto de espera da 10, torre 118 decimal 95, o ajuste 10 no 1, bom voo. 10 no 1, Índia, no ponto de espera 118 no 5231. Aqui Delta Charlie, prossiga. Gente, vem aqui Delta Charlie. Controle, boa tarde. 395 quilos. Vem aqui Delta Charlie, confirma atitude. Ah, afirmativa que não tem nenhum balizador aqui, ok, obrigado. Atitude. Gente, via litoral, reporta através de Pitaçu. Livrei direito, chame só um, Azul 219. Vai livrar a chamada 219, Azul 4201. 050. Mais Azul 4206, livrou o tamanho, tu escuta. Azul 4206, taxi via Alfa, reporta para ingresso, taxi Juliette. Via Alfa, vai reportar para ingresso na Juliette, Azul 4206. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, autorizado Salvador para Serra Bravo e uniforme Romeu, o nível 400. Decolagem pista 17, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbor, após Arbor voa direto Fox, Oscar, Romeo, Tango, Índia, Forti e após prossegue conforme a rota do plano de voo. A frequência do controle em 119.8, aciona 5503. Plano 70, voo 1077. Voo no 077, restrição 251-3315, bom voo. 125, 1, secundária? 13325. 13325, obrigado, boa tarde, até daqui a pouco. Boa tarde. Então confirma com a torre em 118.95, quando pronto para acionamento e táxi também. O ajuste agora 10 no 1, tem um bom voo, Romeu Bravo. Decolado, AUI 59, chame controle, 119, lição UIC. 8, uma boa tarde, bom domingo, bom tarde, domingo. Azul 4206, Juliette, portão 08. Então, em graça, Juliette, portão 08, Azul 4206. Ele pula para o 360, saída Arbor. 360, não sei da árvore, no 9-2. quem chamou a torre? Quer que o Delta, autorizado táxi, 70, exceção Oscar, reporte para ingresso na pista no site. Decolagem autorizado, 2231. Autorizado, 6919, portão 01, chama táxi. Câmara para o táxi, 6919. Controle Salvador, é o Papatango, e aqui de Abacá. Prossiga. Aqui está passando através do Parque de Tuaçu. Chama a torre, 118.95. Da área, extrato. Torre. Aqui é com Delta, reporte alinhado e ponto na pista 17. Controle Salvador, eu passaria do 2231. Passaria do 2231, no contato com o radar, vou para 180, sai da mão. 180, sai da mão, 2231. Semana através da Lota Pô. Tem aqui Delta Charlie, intenções de pouso na 17? Negativo, é pousar no pátio 5. Certo, tá. Tem aqui Delta Charlie, da presente. Faça uma curva à esquerda e aproveite para o pátio 4. Confirmando, pátio 4 ou pátio 5? Pátio 5, está. Yankee Delta Charlie, ciente, da presente autorizado pátio 5, reporte no solo controlado. Vento 130 graus, 109. Charlie. Delta, autorizado de colapso no site, vento 1140 graus no 1, nós atente a tráfego à sua direita, Bravo 06 para pouso no pátio 5, não interferindo na sua decolagem. Delta na escuta da torre. Que o Delta decole mantendo presente pro... Yankee Delta Charlie na escuta. Prossiga. Yankee Delta Charlie informa para correção. Sierra 76 decolando da pista 17, não interferirá no seu pouso. Ok, tô ciente, grava. 19 direita via Índia. No ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 1, tem um bom voo. Via Índia, ponto de espera, torre 295, 4169. Prossiga. Como contactar o Capitão Montaero para responder o 504? Afirmo. Obrigado, Capitão Montaero. Delta decolou 05, controle 19-8. 19-8, Delta. Alô? Delta Charlie 062, é a frequência livre a estacionar. Azul 6919, autorizado a ANA e decolar pistão no 0, vento 150 graus, 099. Tira de decolar, azul 6919. Toda. Voo no 925, chama Recife 288-260, bom voo. Autorizado, chama pronto para o táxi, são 3217. Controle automático Delta. O Delta 1 no meu pé, corredor Xerra, reporta para da barra, destino Manati? Afirmativo, eu solicito direto no meu pé, Mike com Delta. Sente, Mike é com Delta, está autorizado, direto Manati, reportando 20 milhas. E direto no meu pé, Manati autorizado, reportará 20 milhas, Mike com Delta. Controle de Salvador, passarei do 2231, possibilidade de VATAP da presente? Para 2231, inicialmente mantenha Momo, vamos coordenar com o Recife direto Barreiras. Boa, muito grato, inicialmente Momo. Completa final 14, 118,95, bom pouso. 2231. Na escuta 2231. Dá presente, direto Barreiras. Ajeita, Gil 6919. Azul 6919, contato radar 340, saída da El. 7, saída da El. Aqueles apoio direto da El. Autorizado Leda. Sente, Leda. Azul 4, azul 69 no mar. Zero, guarda cópia, portão 612. 612, guarda cópia, lei 755. Bravo Oscar, autorizado táxi 70 São Papai, ponte para ingresso na pista 97. 395, livre pouso na pista 10, vento 120 graus, 09 mais, confirme baixado travado. 25. 1755. Oi, teria sua saída prevista? Da Elida Bridge. Da Elida Bridge, obrigado. 130 graus, 09 nós, confirme baixado travado. Baixado travado, ele pousa no zero. Sigo 4 no 5, Ilhéus, o nível 1 no 40, guarda foco no parte 3. Estou no 7, o repórter alinhado pronto. Está pronto, tá? Está livre, LS, a porta estabilizada. Tô bom, voo. 20, 20.010, 329, 509, 732, 737. Juliette, Vitor Charlie, controle Salvador, prossiga. 73 milhas aqui na área, 27 horas, está mantendo 60, confirme alguma chegada prevista? Sim, o senhor pousa na 10 ou na 17? 17. Sim, a gente vai modificar as regras mais perto? Entendeu. O Juliette Vitor Charlie vai prosseguir instrumento para Salvador ou modificar mais perto e pousa na 17 visual? É um negativo, vai prosseguir instrumento, cancelará em no externo, né? Gente, o Juliette Vitor Charlie foi inicialmente no Pro de Top, mantendo 070, confirme o transponder. 5200, acionado. Na Pro de Toque, a porta descida. Pro de Toque, Juliette Vitor Charlie. Salvador, boa tarde, 3217. 3217, autorizado NR, manter cabeceira no zero. 3217. Bom, 1395 no solo, Alves 13, vira direito, chame só 1219. Para direita, só 1219. 395, pode. Nível 360, via rota bridge, upzulu 16, decolagem pista no zero, primeira curva da direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após o Leda direto bridge. O controle Salvador 119.8, aciona 5462. Aguarda para o cotejamento, gol no 755. O gol no 395, pousou e livrou? Pousou e livrou, gol 295. Alfa e Juliette até o portão 02. Alfa e Juliette até 03, gol 395. O gol no 755, cotejo. Primeiro 360, confirme a rota do plano, decola pela 10 com curva direita da Eleda Bridge para interceptar o Zulu 10. O 198 controle, 5462 para sorte. Só confirmando, da Eleda Bridge para interceptar o Zulu 16. Ah, perdão, o Zulu 16, da Eleda Bridge, o 1755. Correto, no 62, chama pronto, pushback, acionamento, gol no 755. Chamará o 755. O 6919, confere, ainda não escuta do controle. Controle Salvador, o Indy 90 Alfa, solicita a sessão para 2510 no corredor, forte. Gente, Indy 90 Alfa, sessão 2510, mantendo a posição. 2510, mantendo a posição, Indy 90 Alfa. 3190, completa final com a torre 3195, bom pouso. 3195, 3195. Torre Salvador, boa tarde, está 3190, estabilizado no IRS. A 3190 continua a aproximação, reporte baixado travado, aguarde pista livre, o vento no momento é 120 graus, 09 nós, altímetro é 10111. Copiado, aguarde então, está 3190. Quatro no cinco, cópia. Trip 5415, pronto para cópia. Pronto. Trip 5415, autorizado Ilhéus, nível 140, Golf 677, decolagem pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Coral. Coral é a subida, o controle em 1198, aciona 5526, trip 5415. Planejamento correto, pátio 3, reporta pronto, pushback, sunamento, trip 5415. Livre pouso na pista 10, vento 140 graus, 08 nós. Autorizado pouso 10, TAM 3190. TAM 3107, decolado aos 17, chame controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, TAM 32, 17. Controle Salvador, T32, 17 no perfil da DAEL, passando 2 mil pés. TAM 3217, contato radar na decolagem, sou para 360, saída da DAEL. Reação 360, DAEL, T32, 17. Mike Eco Delta? Chaco, agora 27 milhas de Salvador. Tá livre, 1.000 pés, até Manati, frequência livre. To Natal, flight level 110, via Golf 677, take off from runway 10 after left turn, Conde departure, Charlie Oscar November, Delta Echo departure. Salvador departure frequency 119.8, and the squawk is 5453, Brasilia Force 2314. A gente está autorizado a Prod Duna, para o Juliette Vitor Charlie, mantendo a velocidade, está livre LS, reporta estabilizado. Ok, na Prod Duna, mantendo a velocidade, vai reportar estabilizado, Juliette Vitor Charlie. 3207, autorizado Leda, da presente. 1219, da 3190. Essa vai passar o Vitor Susca. Gente, Romeu fica bravo, para as instruções de pouso, torre 3295, confuso. Bravo. Salvador, papai Romeu, Romeu fica bravo. Taxi via Alfa e reporta para ingresso, taxi Juliette, boa tarde. Alfa, reporta na Juliette, para ingresso, confuso. Brasília Force 2314, taxi approved to the taxiway hotel. Confirme a proa, queria manter? Sim, 7, o meu Bravo Oscar. O meu Bravo Oscar chama Recife 1288-1260. 1288-1260, Bravo Oscar. Sou de Salvador, boa tarde, vou no 60, no plano São Pilo. Uno 601, identifica a chegada, é a Conf, desce até o 070. Conf, desce até o 070, vou no 601. Salvador, voo no 755, 172 a bordo, 322 Campinas para o táxi. 2685, 2545, bom trabalho. Bom voo. 5, o ajuste no 0, no 2 agora, tem um bom voo. Gente, via parte índia, seu ponto de espera, todo lado, 2895, 75. Juliette Vitor Charlie, 2000 pés, ajuste no 012, está livre LS, reportando estabilizada, número 1. 2012, reportando estabilizada, Juliette Vitor Charlie. Todo solo controlado, o governo está bravo. Lê, Fox 2314, clear to cross the runway 10, after via Delta and Alpha, coming back approaching taxiway Juliet. É 6210, identifica a chegada em Amari, dá presente voando ITAP, descendo pro 050. 050 ITAP, 6210. Autorizado Brasília, nível 380, up Zulu 17. Decolagem no 0, primeira curva à direita, subida Arbor, após Elefa. O controle 119.8, aciona 5535. Opção no 0, vento 140 graus no 32. Ainda acordou no 0, 75. 3567. Correto, Arbor, eleva o portão 05, chama pronto, são 3567. Chamará, 3567. Que frequência? Salvador, Condor 22, 5 da Kilo, boa tarde. Damari, desça até o 0620. Chegada Damari, identificou 0620, Condor 22. India, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1012, have a nice trip. Romeu Charlie X-Ray na escuta. A radial ideal de saída para IRC é a 320. 513325. 513325. Estão na pata? Romeu Charlie X-Ray autorizado IRC, o nível 085 visual, decolagem pista 17, primeira curva à direita, ingresso no corredor axé, restrito a 1 mil pés, aguardando liberação do controle. A frequência do controle é 119.8, aciona 5474, Romeo Charlie X-Ray. Seu Oceano, tá bom? Excelente. O Condor 22, controle? Adiante. Confirme a velocidade? 250. 250? Afirmo. Excelente. Reduza para 2109, Condor 22. Para 2109, excelente. Voo 1601 na velocidade? Ah, vai ser projeto 4. Confirme? 300. Será 6210 em velocidade? É, confirmado, 210, mantendo 3009. Gente, reduza para 250, o Oceano 6210. Vai reduzir, 6210. E a mensagem agora para o Gol 1601 na velocidade? Gente, mantenha 240 para sequenciamento, vai seguir com o número 2. Controle, boa tarde, bom 755. Juliette Vitor Charme Torre, 118.95, bom pouso. 118.95, obrigado. Voo no 755, contato radar 360, saída da EL. 360 da EL, 755. Ele é substituição forma e tem threshold 1000. Torre, Juliette Vitor Charme. Descendo 2000, reduzindo, né, 2000. Na aproximação, né, pode baixar de travado, o vento no momento é 130 graus, 142, altímetro 1011. Gente, vai posicionando, vou modificar a regra para seguir para o 1-7, sem aeronave para o 1-7, hein? Negativo, Juliette, Vitor Charlie, nenhuma aeronave aproximando da 1-7. Ah, ok, muito obrigado. Brasília Fox 2314. Clear takeoff, runway 10, winds 140 degrees, 10 knots. Isso, 5219, prossiga com a mensagem. Gente, 200, Vitória da Conquista, número 2 para a cópia, aguardando o trip 5219. Romeu Oscar Bravo, parte 4. Necessito que o senhor desça para 1.000 pés, o ajuste Salvador no 0.9. Está presente, descendo para 1.000 pés, o Índio Liberal, Salvador no 0.9. É, antecipou, vai manter mais um pouco a velocidade aqui para não atrapalhar o tráfego na reta agora. Gente, Juliette Vitor Charlie, confirme baixado travado? Ainda não. Juliette Vitor Charlie, reporte baixado travado para girar base. Agora sim, baixado travado, Juliette Vitor Charlie. Gente, Juliette Vitor Charlie. Bordo, chama a torre agora para ataque e decolagem. Em 1895, ajuste no 0.1.1, tem um bom voo, Romeu Oscar Bravo. 109 da pista 1.0 decolando na saída Conde, seria conflito com o Supremo. Sem problema, Índio Liberal. Fica Bravo, autorizado táxi, aposte na interseção para ingresso na pista 1.7. Auto Vitória da Conquista, o nível 200. Decolagem pista 1.0, primeira curva à direita, realiza perfil da subida Arbor, após direto Vitória da Conquista. A frequência do controle 119.8, aciona 5555. 017. Gente, direto Vitor Chá. Subindo Arbor, após a rua DCC, aciona 5555 e controle de saída. É o 0. O 352-19. Chamando ele. Salvador Approach, frequência 119.8. Não. Salvador, Salvador Departure, control 119.8, using FS 2214. Obrigado, táxi em frente, segunda direita, via Índia, ponto de espera da 10, torre 1918-95, o ajuste 1012, tem um bom voo, Tricoração TAM 3567. Essa autoridade parte, depois Índia, ponto de espera da 10, 1895, tá 3567. Onde deu parte? 110, código de passe, 614. Condor 22, sob retorno para sequenciamento, esquerda para o 010, limite ao localizador. Esquerda 010, limite ao lote, Condor 22. Channel 6143, reduce speed 220 knots. Reduce to 220, 6143, Ocean Air. Na pista, 197, reforçando, pronto. Prosseguir descido, Condor 22. Voo no 601, desça para 3.000 pés, ajuste no 012. 3.000 no 012, confirme para o 601. Confere. Condor 22, descida para 4.000 pés, o ajuste no 011. 4.000 no 011, Condor 22. Sono. Mantendo para o norte, chame em controle na frequência 199.8. 199.8, bravo. Ó, fala da. Completa final com a torre, 118.95, bom pouso. 2 obrigado, boa semana. Chanev, gol 1601, 2000 pés, ajuste ao 011, está livre LS, reporta estabilizado. 2000 no 011, reporta estabilizado LS, gol 1601. Condor 22, para o localizador, direita para o 055, nesta torre intercepta, descendo para 3.000 pés, ajuste no 09. Maintain flight level 6060, Ocean 6143. Condor 22, completa direita para o 060 para o localizador. Direita 060 para o lote. Descent 4000 feet, 181012. 4000, 1012, Ocean Air 6143. Ocean Air 6143, under vectoring, turn right, heading 230, limit localizer. Roger, heading 230, limit localizer, Ocean 6143. O Condor 22, completa direita para o 080. Condor 22, nessa proa intercepta, descendo para 3.000 pés, o ajuste no 012. 680, nessa proa intercepta, descendo para 3.000 no 012. Condor 22. 1755, chama Recife 1251-3325, bom voo. 251-3325, obrigado, de volta. Pucaru. Pucaru, obrigado. Salvador, você passa de desenho na sua 2314? 2314, go ahead. Request to abandon, go to 677, proceed direct to Natal. Stand by. Alex Ray, reporte para táxi. 95. Ok, obrigado. Condor 22, 2000 pés, ajuste no 012, segue com o número 2. 0937, um Boeing da Gol, agora meia dúzia de milhas à sua frente. Sim, a gente tem o tráfego do TCAS, 2000 pés, já está estabilizado no localizador. Chané 6143, then left, heading 200. Left to 200, Ocean 6143. Ponto 0-0, pronto. A 3567, tem condições de decolar de imediato? Afirmativo, decola imediato. A 3567, autorizado LN, mantém cabeceira no 0, avar instruções. Sim, mantém no 0, 3567. Ciente, uma meia Oscar Bravo. Já Paraná 6210, no solo 35, livre direita, chame o solo 121 desse molor. 29, vai chamar, graças. Paraná 6143, reduce speed 170 knots. Reduce to 170 knots, solo chame 6143. Condor 22, torre 10295, bom pouso. 1295, bom trabalho. Site de vida e paz, na pista no 0, vento 190 graus, 089. Iniciando, tá 3567. Comente Alex Ren, autorizado ingresso na pista no 7, reporte alinhado, pronto. 06143. Now 1809. Foi Salvador, Condor 22. Saint 3000, Ocean 6143, will overshoot the localizer. 0 graus, 119. Saint, já está baixado, travado, reduzida a velocidade. Condor 22. 8, a decolagem da 10, a subida Puka, transição Caju, controle 119, decimal 8, e o transponder. Ao 5541. Autorizado 350, Recife conforme, decolada pista 10, protetor da Puka, transição Caju, intercepta 358, 199.8 ao controle, 5541 no transponder, azul 4206. Puxa, back acionamento na 8. Correto, azul 4206. Só confirme, já está pronto para o push acionamento? Pronto, na 08 a ponte. Ok, aguarde só mais um instante, a gente tem que contarmos aqui com o Airbus, o Chinec, para ingressar no portão 10, assim que o tráfego da Chinec passar, a guarda está autorizada e chama táxi, azul 4206. Ok, assim que o Airbus da Samba está ingressando para 10, ponte está autorizado, azul 4208. Confirmando a Chinec, ok? Ok, da Chinec. O Chinec 6210, consiga para o gate 10. O solo Salvador, o 35464, cliente da Kilo, autorização para Maceió. Boa tarde, o 35464 está autorizado. Maceió, o nível é o 190. Prossegue na Golf 677 até Dendo e após direto Maceió. A decolagem é da 10, curva à esquerda, subida Puka, transição Caju, controle 119, decimal 8, e o transponder é o 5547. Então para Maceió, 190, Golf 6757, depois direto Maceió, decola da 10, curva esquerda, Puka, transição Caju, 198 ao controle, 5547 ao 35464. Está correto, 35464, chame no pátio 3 para o push acionamento. Para push acionamento, 35464. Fala, boa tarde, Golomia 01. Boa tarde, Golomia 01, está livre o táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette, 01. 119, decimal 8. 7 0 7 6 0 7 6 4000 feet. Can 81012? 17 Golden 6, 2, 0, 2, is it straight? Number to the tower, good afternoon, Ocean S6143, passing the outer marker, landing gear down and up. 6343, Ivar number 2, attempt is 1011, continue approaching, send by the navigator. Roger, standing by for runway vacated for landing gear Axé. É porta ou farol da barra? Farol da barra. Salvador, TAM 3567. TAM 3567, controle, prossiga. Solicita pro de Alepa. 73567, está autorizado pro de Alepa. Alepa, TAM 3567. Está autorizado pro Goro, menos 2, solicitar final. Afirmativo, desse 2000, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Autorizado Goro, menos 2. Está controlado e livrando na reta. 222, direita, solo 121, decimal 9, solo as 4, 1. 219, condor 22, boa tarde. 011. Six, three, four, one. Cleat lander runway 10, 140 degrees, 10 knots. Altimeter 0, 12. 10, 12, QNH, ocean 6, 143, clear to land. Trip 5415 após o pouso do tráfego na curta, Airbus 320, ali mantém. Ok, após o tráfego, ali mantém, 5415. Azul 4206, táxi via pátio e Índia, ponto de espera da 10, 1895, a frequência da torre, é uma boa viagem. Pátio Índia, ponto de espera 2189. Ou Gol número 2? Gol número 2, Duna, completa aproximação, torre na noite 95. Oi, Transmico. Roger, maintain 110, Brazilian Force 2314. Tem condições de realizar manobras? Salvador, boa tarde, Gol número 2. Número 2, continue, aguardando pista livre, ajuste no 0, no 2. Para pista livre, Gol, 1-0, no 2. 6-3, 4-3, on the ground, that's 4-3, right, call ground, 1-1, decimal 9-0. 1-2-1, decimal 9-0, to the right, ocean, 6-1-4-3, thank you. Passagem lembra da Azul, o tráfego vai prosseguir até o ponto de espera, o senhor segue o Azul via Índia, via Juliette Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre novamente em 1895 para ingressar e taxiar pela pista, o Condor 22. Ocean S6143, clear taxi via Alpha. Report approaching taxi Juliet. Clear the taxi via Alpha, we report before Juliet, Ocean 6143. Romeo Charlie X-Ray, confirme da manter no meu país até o destino? 1856, autorizado Recife, nível 390. Via Peruísque 58, decolagem da 10,